jardim com a música e a saudade. Bate, bate, bate, bate coração, ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música, vamos sim. Vamos atender agora e-mail vindo da cidade de Araraquara. Aliás, Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, senhor João Galhardo Borba, que nos envia este e-mail, dizendo que seus familiares, suas amizades, também sintonizam esta pedida. Pelas palavras elogiosas, senhor João Galhardo Borba, os nossos agradecimentos, e ele quer ouvir Arranjo do Pixinguinha para o Conjunto Diabos do Céu. Mário Reis, do saudoso poeta da Vila Noel Rosa, canta Fui Louco. Linda Batista, saudosa. Linda Batista, que fez sucesso no ano de 1950 do século passado com esta melodia do Lupicínio Rodrigues, aqui arranjada pela Carias. Linda Batista em Vingança. Tudo isso para a Quarença em nossa sintonia. O senhor João Galhardo Borba, que ainda quer ouvir Roberto Silva em Arranjo do Pachequinho. Roberto Silva canta do Pixinguinha Rosa. Fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Eu choro, sentimento é profundo. Ter perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Neste mundo ingrato e cruel, eu já desempenhei meu papel. E da orgia então vou pedir minha dimissão. Mas como eu fui louco, resolvi tomar juízo. A idade vem chegando e é preciso. Eu choro, meu sentimento é profundo. Perdido a mocidade na orgia, maior desgosto do mundo. Felizmente mudei de pensar e quero me regenerar. Já estou ficando maduro e já penso no meu futuro. Gostei tanto, tanto, quando me contaram

se ouso confessar-te, eu hei de sempre amar-te. Ó flor, meu peito não resiste. Ó meu Deus, quanto é triste a incerteza de um amor que mais me faz penar em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar. Juro aos pés do Onipotente, em preces comoventes de dor, e receber a unção de tua gratidão, depois de remir meus desejos em nuvens de beijos, hei de te envolver até meu padecer de todo oferecer. É, o seu coração bate feliz porque você está ouvindo e participando da pedida sonora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, com gravações autênticas e originais. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo. Ele reside aqui em São Carlos, a nossa querida cidade, onde fica a Rádio USP FM, que gera esta audição para as demais emissoras da rede. Senhor Arlindo de Almeida Fonseca, são carlense de coração, como ele diz em seu e-mail, e ele gosta das músicas aqui enfocadas. E ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo com a cambista Elza Soares, gravação arranjada pelo maestro Borba. Elza Soares, em início de carreira em gravação do Odeon. Elza Soares, a talentosa, dá um show de interpretação com esta música do Roberto Martins, arranjo Oswaldo Borba, Beija-me. Tudo isso para ele, senhor Arlindo de Almeida Fonseca, que reside aqui em São Carlos, que quer ouvir ainda, em belíssimo e soberbo arranjo, para esse conjunto vocal, Garganta Profunda, que defende do Moraes a composição Frevo do Orfeu. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor, senão eu morro de ciúme. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu. Beija-me, eu dou a vida pelo beijo teu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo o teu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, ai, ai, que coisa boa, o beijinho do meu bendito, assim parece à toa o feitiço que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, que gostinho de final, quando eu ponho a minha boca nesses lábios de coral, coral, coral. Beija-me, beija-me, beija-me, beija-me, beija-me, beija-me, beija-me. Ai, ai, ai, que coisa boa, o beijinho do meu bendito, assim parece à toa o feitiço que ele tem. Ai, ai, ai, que coisa louca, que gostinho divinal, quando eu ponho a minha boca nesse lábio de coral. Beija-me, beija-me, beija-me, beija-me, beija-me, beija-me. nos clarins anunciando o carnaval e vão brilhando seus metais. Por entre cores mil, verde mar, céu de anil, nunca se viu tanta beleza. Ai meu Deus, que lindo meu Brasil. E nunca se viu tanta beleza. Ai meu Deus, que lindo meu Brasil. Brasil. É, corre um boato aqui onde eu moro que você curte a Era de Ouro do Rádio e fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio. Juninho, mais um intervalo e na volta, em nosso coreto nostálgico, vão estar Carmen Miranda, Aurora Miranda e Chico Alves, além da Irinha Borba.